vem. Vem. Vem curtir o som DF e as quebradas. A mente engatilhada aqui, ela vai que vai. Vai aonde você não vai acreditar. Rap DF e as quebradas agora está no ar. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente. Foi engatilhada na mente. Vem com a gente. Sente o pancadão, agora o grave vai tremer. O som é de ladrão, tamo junto, bora ver. Vou que vou, com a mente engatilhada. Sou que sou, de Brasília as quebradas. O rap aqui estrala, vacilou, um abraço. Brasília é grande está, aqui é campo minado. Nem sempre quem morre é culpado, já diz o ditado. Se liga aí, chegado, é perigo pro estado. Se pá, tamo aí, demorou de se envolver. O rap é o relato da realidade, pode crer. De Brasília as quebradas. Uma rajada de palavras. Paz e união, então se liga na parada. Respeito é a chave, pregamos a humildade. Sorel é meu nome, 121, Guindarte. DF, Goiânia, Uberaba, Uberlândia, BH, Friburgão, Planaltina, Ceilândia. Em todas as quebradas, salve periferia. Mente engatilhada, ideia certa é nós na fita. Maluco de atitude, ninguém desacredita. Super-homem passa mal quando vê criptonita. É a pedra que vicia, destrói sua família. Sou Daia, G1, 100% correria. O que você vai ser, só depende de você. Tráfico, assalto, nascinto, uma PP. Sou moleque doido, sim, pode crer. Curto o som na madrugada, com a mente engatilhada. Valeu, rapaziada, parceria de Brasília as quebradas. Vem. Vem curtir o som DF e as quebradas. A mente engatilhada aqui, ela vai que vai. Vai aonde você não vai acreditar. Rap DF e as quebradas agora está no ar. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente. Foi ideia engatilhada. Só negro tarde, estou chegando, só mais um cabuloso. Me dá licença, por favor, só vou falar mais um pouco. Considerado em todas as quebradas de Brasília. Um abraço aos meus irmãos, te apresento a minha quadrilha. Um imigrante da terra de gigante, onde o perigo é constante. Agora estou de volta mais cabuloso do que antes. E fique esperto nessa porra aqui. Estou de volta então, fazendo só pros irmãos, todos só na função. Essa é a nossa missão. Entre o sucesso e a lama, entre a vergonha e a fama, entre a verdade e a mentira, entre a morte e a vida. Com treta ou sem treta, é assim nós tá de volta. Dando sangue pelo rap, correndo dos pés de bota. Do olho gordo invejoso, do X9 do pilantra. Fazendo as correrias, é assim mesmo que nós anda. Cê quer viver a vida, ficar de boa na carreira. Um 5, 7, 12 se tornar uma realeza. Mas a vida não é tão fácil, não é só abrir a boca. Tem que ter correria, atitude, ser vida louca. Não é só chegar e fechar a cara. Dizer que é bandido, demorou, já mete bala. De bandido mais velho que não dá falha na rua. Vai olhando e aprendendo que a vida continua. Não queira ser mais um no X, batendo na lata. Fugindo dos maloqueiros da sua própria quebrada. Subconsciente, 1, 2, 1, essa é a letra. Com crime, sem crime, com treta ou sem treta. Vem curtir o som DF e as quebradas. A mente engatilhada aqui, ela vai que vai. Vai aonde você não vai acreditar. Rap DF e as quebradas agora está no ar. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente, vem com a gente. Vem com a gente. Foi ideia engatilhada. Na mente, vem com a gente. Vem. Vem. bebê, vem. Vem.